pra sua vida. Ninguém segura o amor na base da briga. Se desconfiava porque não largou. Não adianta chorar no leite que já derramou. Ela não prestava e você sabia. Se não te dava sim, alguma coisa escondia. Ela errou pela traição. Mas quem agride perde a razão. E na hora da raiva, pra que se levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Agora ela tá dormindo com outro e você dormindo nesta cela. E na hora da raiva, pra que se levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela. Meninos da tropa, a tropa do sucesso e Franquito Produções. Ela não prestava e você sabia. Se não te dava senha, alguma coisa escondia. Ela errou pela traição. Mas quem agride perde a razão.